temer. Não precisa da solidão, todo dia é dia de viver. Porque você não verá meu lado sangrentar. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia é dia de viver. Eu sou da América do Sul. Eu sei, vocês não vão saber, mas agora sou cowboy. Sou do mundo, eu sou vocês. Sou do mundo, sou Minas Gerais. Porque vocês não sabem do lixo ocidental. Não precisa medo não, não precisa da timidez. Todo dia, dia de América do Sul, sem vocês não vão saber.